Belly on the beats. Aê! Boom Bap King, quebrando ao meio todos esses rap Xing Ling. Quem é da rua faz um brinde, nós mata eles nesse ringue. O pai voltou pesado, sempre bruto tipo Viking. Vivendo a rua tipo gangue, onde tem uma lei, tudo volta igual bumerangue. É honra ou sangue, sem papo errante. O rap é igual ao crime, nem vende tranquilizante. Que eu te trago meteoro, foda-se o sistema, esse demônio eu não adoro. Não pago seus impostos e também não colaboro. Não rezo por seus deuses, muito menos eu imploro. Escrevo várias letras, muitas delas nem decoro. Sou sujo pra caralho, por isso que eu te apavoro. Ouça o meu disco e saiba que eu te ignoro. Eu faço sem querer, às vezes eu não me controlo. Eu volto com outro clássico, outro disco solo. Aí com verso te consolo, crianças querem colo. Com verso desenrolo, no rap eu te ignoro. Me dá meu prolabore, agora eu decolo mesmo sendo hardcore. Melhor score, linha de 3. Linhas melhores, o 7-3. Dias piores, fudi vocês. Com uma ficha zerei outra vez. Ei, Xamanzi brotou no 7-3. Ei, eu tô chegando, marolei vocês. Ei, no velho estilo do dragão chinês. Ei, ei, ei. Red Hot Chili Peppers, bem mais do que rappers. Bem mais do que sou, mais do que cê chama de ética. Bem mais do que cê chama de métrica. Bem mais do que cê nota no show, no banco de trás do tio do Vectra. Cartel, from hell, o que é que tem? Coquetel, fumando droga do motel. Vê que tem doctor, cruel, é o xamã. É o meu mal, é o seu mel. As do anjo Gabriel, na viela eu avi. O do avi é irmão dela, eu pinto a minha vida de pincel. E daí, chorou, bebel, pulando na torre de Babel. Mandei, piei, já é. Tanto que faia, onde que a Babilônia caia. Onde que a dona Sônia queira ser a Cláudia Raia. Desculpe, eu vou chegar atrasado, tô na Niemaya. Cartel indomável no espírito de Maia. Quem rima depois de mim vai ter que botar saia. Escocês, o ataque, eu sou ilegítima defesa. Minha filha é uma princesa, eu vou pra praia. Era 6:30, canetando, Borichelli marolando. Chama exorciso, Silas Malafaia, faia. Aí, conexão, bagua, ufo. Eu crio minhas ondas sonoras e nela surfo. Sempre me safo, é o 7-3. Borichelli no beat, atacamos outra vez. Gangstas não morrem, viram lenda. Acorde da Matrix, tire a venda. Borita no beat, se orienta. Isso é Billy Xamanzin, rap 90. Gangstas não morrem, viram lenda. Acorde da Matrix, tire a venda. Borita no beat, se orienta. Isso é Billy Xamanzin, rap 90. Yo, yo, yo, one, two, yo, yo, mic yo. Check. Chatty yo, on the yo, beats. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Passo mal.